Ela só tem 17, mas pensa que já é mulher, mas nem sabe o que ela quer. Passa o dia de rolé e bebe tudo que tiver. Faz os trouxa de mané, vandute no seu boné e os pela saco no seu pé. E a noite é tricks, perversão, câmera, luzes, ação. Carinha de anjo, identidade falsa na mão. Linda, lisa, já de brisa, pupila bem dilatada. 1,70 de altura e cultura enlatada. Do tipo de novinha que tenta impressionar. Das que bebe até cair, só levanta pra fumar. Das que falam que na cama já aprenderá a zoar. Mas quando chega hora H, pede pausa pra respirar. Falando nesse rabo, me aparece o diabo com um beijinho no pescoço. Oi, como tem passado? Eu conheço essa história, menino. Cê não me enrola, me viu, acendeu o green. Tá louca pra dar uma bola, lá deu bola pra mim, achando que eu tinha dinheiro. E deu um tapa no verdinho antes de ir pro banheiro. E disse bola, Treltinho. Depois me pediu minha gelada. É que eu esqueci meu beck em casa com a carteira e a mesada. E diz que o pai é milionário, ganha mais meu salário que um extrato bancário. Tá escrito sócio proprietário pra cima de mim. Caô do caralho, se sabe ler, lê na minha testa e vê se tá escrito otário. Alguns ela é o sonho, pra outras o pesadelo. Só viaja, é mó marrenta, anda imitando o modelo. No banheiro atrai inveja, arrumando seu cabelo. Copo cheio de caipira e disposição pra beber. Menina esperta, swingado, doce e veneno. Máquina de seduzir, ainda tá só crescendo. Ano que vem faz 18, me prometeu novidade. Tá com silicone pago e vagar na universidade. Mas eu conheço a real, não espalho o que eu vou te falar. Quando acha um trouxa ideal, fica louca pra engravidar. É que a mãe tá endividada e o pai fugiu sem noção. E a resposta é toda dela de conseguir sua pensão. Pensa bem, pra alguns ela nunca foi problema. Pra quem tem din de sobra ou conhece o seu esquema. Pra quem tem paciência com menina metidinha, que desde adolescência vive perdendo a linha. Aviso pros amigos, mercenária tem de montão. Umas tem orgulho de ser, outras nem sabe que são. E quando toca esse som na pista ela nem se liga. Diz que se amarra nesse rap que eu fiz pra suas amigas.